a literatura, a rua, nosso em comum a paz. Nossa virtude, o rap, o respeito aos irmãos leais. Maldito homem que confia no destino e que educa teus filhos com latrocínio. A minha unção é poder da inspiração. Em nome de Jesus, o inimigo cai ao chão. Essa é minha arma, irmão, minha munição, que ao longo de milênios vem trazendo a solução. Agora você tem que escolher, saber onde pisar pra não se arrepender. Dinheiro é bom, traz mulher e fama, só não descabelo, então cê cai na lama. Poder é assim, alegra a vaidade, mas a consequência disso é o fim da humildade. De vários loucos que estão no mundão, falando de justiça, mas perdido na escuridão. Lave sua alma, purifique sua mente, eduque tuas palavras, seja inteligente. O nosso rap não é pra bater de frente, mas pra trincar, resgatar, quebrar as correntes. A poesia da vida é encontrar Jesus e nas batalhas ficar de pé, vencer a cruz. A poesia da vida é encontrar Jesus. Minha vitória é o poder da fé, a minha luz. A poesia da vida é encontrar Jesus e nas batalhas ficar de pé, vencer a cruz. A poesia da vida é encontrar Jesus. Minha vitória é o poder da fé, a minha luz. Avante, favela se levante, dobre os joelhos, se renda ao comandante. Só Deus é a cura, eu já falei, falo. Não me curvo ao inimigo, irmão, eu não me calo. É triste a cena, louco, veja só quanta gente morre hoje por dinheiro e pó. É, o que eu mais vejo hoje na rua aí é os caras colocando toda a sua confiança, toda a sua esperança numa pistola, numa quadrilha, tá ligado? Na sua disposição, no seu sangue no olho. Mas ao mesmo tempo, eu vejo uma pá de mãe de luto. Eu vejo uma pá de moleque continuando crescendo sem pai. Eu vejo os botecos lotados, os biqueiros lotada, tá ligado? Toda mão na quebrada tem uma mãe de luto. Toda mão na quebrada tem um irmão de luto. Mas a rapaziada não entende. A rapaziada vê você passando com a Bíblia e fala assim: ah, lá vai o irmãozinho, tá ligado? Mal sabe ele que nós vamos mesmo. Vamos além da situação. Irmão, vou te falar um barato pra você. Você fica pensando sempre, irmão, que a sua biqueira é que vai te dar a solução, tá ligado? Que a sua quadrilha é que é a solução, que os seus assaltos que é a solução. Meu querido, que vem fácil vai fácil. Meu querido, melhor você sofrer, passar os venenos nesse mundo louco aí, ó, tá ligado? Do que tá na mão do diabo, tá ligado? Sendo manipulado pelo sistema. Você quer bater de frente com o sistema, tiozão, você acaba sendo um braço do sistema. Fora os loucos que tá no rap nacional, falando uma pá, de crime, de vida louca, de pai pum, que é vai, que acontece, mas que na real tá só sendo o braço do sistema. Na real tu tá fazendo apologia com o bagulho. Esquece do valor, esquece da responsabilidade que tem sobre a sociedade. Esquece da educação, que é a base de tudo, esquece da família, que é a base de tudo. E ainda é junto, um mulão, nós é os mulos, nós é os loucos. Presta atenção, tizão. Deus manda te falar um barato e eu vou falar agora, tá ligado? Quem te falou? Quem te enganou? Cê tá tirando, irmão, pelo amor. Vem diz pra mim, cadê o ladrão feliz? Com conta bancária, violento, a grande casa nos jardins. Cadê o moleque nervoso do arrebento, fazendo faculdade pra sair do seu tormento? Eu só lamento, negrala já falou, tem que bater no peito pra gritar que é do terror. Mas virou moda, hoje todo mundo é mal. Qualquer boy magoado tem as pistolas e senta o pau. Roubar é fácil, eu quero é ver vencer. Como fez seu pai, homem de proceder? Ou sua mãe, humilde lavadeira, sempre na corrida de domingo a sexta-feira. Eu fico triste, ó, só de imaginar quantos loucos saem de casa pra não mais voltar. Assassinado pelos vermes do sistema, ou engolido pelos monstros aqui na arena. Eu tenho visto mais que a profecia, mas não me entristeço, essa minha alegria. Vou te falar, eita mundo louco, pra Jesus voltar parceiro, falta pouco. A cara é vigiar, ficar de pé, manter-se firme na rocha, prevalecendo a tua fé. Meu Deus te ama, irmão, meu Deus te chama. E neste momento a tua vitória ele proclama. Basta você querer vencer o fel, se desprenda do sistema, a torre de Babel. O poder que tem na fé, pois em verdade vos digo para crer, mesmo sem tocar, mesmo sem ver. Pelo amor, se renda ao Redentor, tá viva a nossa chama, Cristo ressuscitou. E está lá, junto ao Criador, ao Pai soberano, louvado seja o meu Senhor. Deus de Noé, Abraão e Jacó, Deus do rei Davi, Salomão, Isaac e Jó. Meados de julho de 2008, há 8 meses atrás, eu me converti ao Evangelho. E Jesus Cristo, assim que eu converti, ele tocou no meu coração pra poder sair do grupo que eu tava, pra eu poder parar com as músicas que eu vinha cantando nos 16 anos da minha vida. E eu fiz o que Deus mandou no meu coração. E a primeira música que Deus me deu depois que eu converti foi essa música, A Poesia da Vida. Essa música, o Santo de Deus me manda falar à sociedade que a única verdade, que o único caminho, a única literatura, a única poesia, a única fonte de vida existente, tá no nome de Jesus Cristo. Esse nome é capaz de mudar, de restaurar, de construir, de ressuscitar. E você que se encontra de cabisbaixo, cheio de problema, angustiado, meu querido, vá na igreja mais próxima da sua quebrada, tá ligado? Vá orar, busca Deus que Ele quer mudar a sua vida. Poesia da Vida. Paz.